sait mentir, que eu não sei mentir, que eu não sei mentir. Oh minha rosinha, eu hei de ir aí vir. Entrar em teu peito, formar um castelo. Oh minha rosinha, eu quero, eu quero. Meia ao passar.

Foi um caixeirinho, outro rintintim, tinha as pernas feias. Foi um caixeirinho, outro rintintim, tinha as pernas feias. Viva Aljustrel, viva Sines e Ferreira. Viva Ourique e Aljustrel, viva Sines e Ferreira. Lá nos campos verdes, campos, eu fui apanhar Marcela. Mostrei-lhe as voltas do vira nas batidas do coração. Quanto mais o vira te vira para mim, mais o meu peito suspira por te ver dançar assim. Quanto mais o vira te vira para mim, mais o meu peito suspira por te ver dançar assim. Que sejam as voltas que a vida nos faça dar, tu rodopias e voltas ao meu peito que é teu lugar. Tu rodopias e voltas ao meu peito que é teu lugar. Quanto mais o vira te vira para mim, mais o meu peito suspira por te ver dançar assim. Quanto mais o te vira para mim, mais o meu peito suspira por te ver dançar assim. Será que foi por destino que a dança nos quis juntar? Bastou a roda do vira cruzar. No passo dela ficamos a um passo do altar. Quanto mais o vira te vira para mim, mais o meu peito suspira por te ver dançar assim. Quanto mais o vira te vira para mim, mais o meu peito suspira por te ver dançar assim. Dançar assim. Ninguém na rua na noite fria, só eu e o luar. Voltava a casa quando vi que havia luz num velho bar. Não hesitei, fazia

este jardim à beira-mar plantado, e para mostrar que é singular canta o fado. Logo pela manhã vai trabalhar, cheio de canseira e assobiar. Pertence a esta gente, pertence a este país, que apesar de tudo é feliz. Mas que povo este de saudade a transbordar, e para esquecer basta uma quadra popular. Como se chama este cantinho? Aquilo que mais desejo é que

tão fundo. Até hoje eu nunca vi assim um poço tão fundo. Bem disposto. Ai, ao meter tua mãozinha. Ai, ao meter eu fico mais bem disposto. Tira a mãozinha daí, já tira, já me dás gosto. Ai, ao meter tua mãozinha. Ai, ao meter eu fico mais bem disposto. Ai, ao meter tua mãozinha. Ai, ao meter eu fico mais bem disposto. Tanto amor, tanto amor. hay tú también para mí. Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor. Lleno de romance y alegría, de bellos detalles cada día, nena, ¿quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría, y que sin tu amor no viviría. ¿Cómo sabía que esto pasaría, que ibas a ser mía y que yo querría amarte por siempre? Mi niña bonita. Mi niña bonita, mi dulce princesa. Me siento en las nubes cuando tú me besas, y siento que vuelo más alto que el cielo. Si tengo de cerca el olor. A minha mãe, meu pai e gente de quem gosto. Pois minha vida hoje já não é aqui. Eu sigo a estrada rumo norte ao sul da chuva. E a saudade aperta por amigos meus. Mas esta é a minha sina e nada muda. Chegou a hora de ter que dizer adeus. Eu vou, mas com vontade de ficar e dos meus pais abraçar, escondendo o meu canto. Eu vou, está na hora de voltar, com os olhos a chorar. Digo adeus a quem mais amo. E na estrada vou lembrar cada momento, a minha aldeia, meu cantinho e muito mais. Por mais distante não me sai do pensamento. Ai, quem me dera não ter que partir jamais. Eu vou, mas com vontade de ficar e dos meus pais abraçar, escondendo o meu canto. Eu vou, está na hora de voltar, com os olhos a chorar. Digo adeus a quem mais amo. Eu vou, mas com vontade de ficar e dos meus pais abraçar, escondendo o meu canto. Eu vou. Digo adeus a quem mais ama.

Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Senti tanto frio. O teu amor me faz viajar até a lua. Mas se já não estás aqui, diz-me o que será de mim. Um amor como o teu não encontro. Eu tentei esquecer-te, mas querida, não deu. Eu cuspi no céu, não foi sério. Agora imploro de volta ao que antes foi meu, foi meu. Eu fazia nada à toa, te procura para o amor. Até já perdi palavras, para pedir desculpas. Sabe, foi minha culpa que nos corações de caça te cruzas. Sem bom nem alar é um vazio. Nunca que senti tanto frio. Só bom acredito que te põe viagem de lua. Mas Facebook está ali. Coisa que nunca fazer comigo. Porque um amor como o teu não encontro. Mas querida, não deu. Eu cuspi no céu, não foi sério. Agora imploro de volta ao que antes foi meu.

Chanceles, o mural de Rui Bahia. Tô olhando sua foto, eu tô lendo os comentários, eu tô. Não vai acabar bem. Cancelei a quinta chamada. Coração digita e o dedo apaga. Ainda bem, ainda bem. Recaída 90% concluída. Parei por aqui pra salvar minha vida. Ciel, c'est du soleil, soleil. Plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Oh, hoje vou-te provar que a vida dá muitas voltas, principalmente quando se fala de amor. Dale. Comecei por ver no puteiro do prédio, depois no café onde tomava o expresso, que havia mistério sobre o meu pedaço e não fiz caso. Só que